que você vai sair. E a sequência eu já sei. Vazio outra vez. Depois de poucas e garrafas, chega em casa seis. No meio dessa bagunça toda, sei pra lá de louca. Vai lembrar do trouxa mais uma vez. E esse final eu já sei. Diz que recaída, bateu carência, liga. Eu entro e saio na minha vida. Quando cê vai, saudade fica. Diz que recaída, bateu carência, liga. Eu entro e saio da minha vida. Quando cê vai, saudade fica. Na sua vida e na minha. Você vai sair e a sequência eu já sei. Bacinho outra vez. Depois de bocas e garrafas, chega em casa seis. No meio dessa bagunça toda, ser pra lá de louca. Vai lembrar do trouxa mais uma vez. E esse final eu já sei. Diz que recaída, bateu carência, liga. Eu entro e saio da minha vida. Quando cê vai, saudade fica. Diz que recaída, bateu carência, liga. Eu entro e saio da minha vida. Quando cê vai, saudade fica. Na sua vida e na